Estamos apresentando Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Stay.

Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais. Bulma sen, bulma gisma gibe, na fok miha, khamuma, limet gisma su, aksigina, bekuma, ma khol dal dine yo li nek si yo mo nesi man li nesi mo mo e dilen jappal as long as I stay, I'll be waiting.